Thank you. learned. Good night, M. We are in Cachoeira. Estamos aqui em Cachoeira. Improvising in the class, in a classroom, University of Recôncavo da Bahia, Plástica Sonora. Yeah, my video is stuck, man. I think it's a problem in the webcam, but tá ligando aí? Você acessa esse link mesmo que tá aqui, ó. É Video Ninja. Capoeira, yeah, here is the land of capoeira, man. We have great capoeira masters, greatest of the world, are close to us here. Great masters of capoeira Angola, capoeira regional. We are fixing the... Hi. Essa é uma coisa totalmente sem ritmo, que não tem nada a ver. Ainda bem. amor eu te deixei. Pra ir atrás do que eu sonhei. Não tenho mais nada a ver. Já tava na minha, eu tenho um dom de além. Ou é correr. O que tiver pra ver eu quero ter. Bem mais que eu tinha e sem você. Eu vejo tudo tão mais claro. Mais sabor. Quero horizonte, cada coisa no instante de ilusões. Voltei pra mim, cê sabe o que é bom. Onda do mar, só quero te ver assim. Se for pra ser melhor, pra ser ruim nem quero. Voltei pra mim, cê sabe o que é bom. Onda do mar, só quero te ver assim. Se for pra ser melhor. Thank you. Thank you. É um homem. Rapaz, não tem nenhuma base pra eu cantar e não tem como cantar. É só. E aí, meu querido? Se eu mandar as cifras de uma música, você consegue tocar?